ciência me torna capaz de correr e buscar muito mais. Se você acredita no sentido da vida, põe a fé no seu sonho e vai. Tempo ruim eu sei que virá, tempestades irei enfrentar. E quando o sol não brilha, eu taco lenha na fogueira. Vamos, e quem é sábio vê que a madeira boa verga mais.